Exato. Muito obrigado, senhora, na pronta 352. Roger, Tower 118-195. 1895, 4216, thank you, good news. Tower, good night, 04216, stops on ILS X-ray runway 10. Azul 4216, can 81016 drop the north inside yet? Continue approach, expect landing clearance. Okay, expect landing clearance, 4216. Now I have inside clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, 140, 06 knots, 4216. 4216 on the ground, there are 33 vacate by right, taxi Foxtrot, then Alpha Kilo 2 Apron 3, 1 Romeo, your position, 1 Romeo. See, vacating on the right, Alpha Kilo Foxtrot 3, 1 Romeo, 4216. Solo Salvador, é o TAM Mike Zulu Lima, na posição 2 Lima do Pax 3. Mike Zulu Lima, prossiga. Zulu Lima pedindo autorização de reboque da posição 2 Lima do Pax 3 para a posição 11 do Pax 1. Tio Fox, Embraer 190 da Azul. Faquinha na sua esquerda, na posição 1 no Romeu. Após o mesmo autorizado reboque, reporte ingressando no pátio principal. Ok, ciente. Muito obrigado. Solo Salvador, bom dia. Azul 4231. 360 para Confins. Informação hotel. Azul 4221, informação agora, Índia. Só confirmando, já tinha sido previamente autorizado? Negativo. Ok, então autorizado. Azul 4221, autorizado com fins 360, via rota do plano de voo. Pistão a zero, primeira curva à direita, subida a arbor. Transição elefa. 5097 no transponder, controle no 20.8. Gente, para confins 360, decola da pista 10. Vai direita, saída ao voo, transição elétrica. 507 transporte, 120.8 controle. Saída arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, gente. Posição 9, chame pronto, pushback acionamento. É, tá no pátio de carga do 4221. Permanece o Embraer 90? Afirma. Ok, que informação que o outro piloto tinha passado aqui, que o tráfego 4221 era um tráfego da Azul, que estava no portão 9 e tinha solicitado duas DLAs, e agora tem um plano ativo aqui para 0501. Ok, então é o seu um Embraer 190 no Pax 3. Afirmativo. Gente. Salvador, é o TAM Mike Zulu Lima, estamos iniciando o reboque, já que o Azul já partiu na 2 Romeu. Mike Zulu Lima, informe na saída do pátio. Ok. Estabilizado, tá 3520. 3520, torre 18.95. 18.95, ligando bom dia. Salvador, um bom dia, tá 3520, ILS, estabilizado. Tá 3520, bom dia, ajuste na 016, continue a aproximação, tráfego ainda no avistado, forma camada 1500 pés, pista em Salvador Seca, vento para cheque 160 com 612, tá 3520. Tem que reportar quando avistando, tá 3520. Com 1000 pés, o TAN 3520. Onda 50612, pouso autorizado, pista na 0, TAN 3520. Ele pode estar 10, TAN 3520. Azul 4221 para buscar estacionamento na 01. Gente, Azul 4221. Conérico Ripsolo, tem o tráfego da TAM realizando o reboque neste pátio e não tem condições de precisar se ele está sua retaguarda agora, ok? Coordenação com a equipe Solo, Michel Táxi. Afirmativo, então chamará para a TAM. Solo, fins evitar transtorno aí, estão parando aqui na direção do 3 Lima, até finalizar a saída do avião da posição 5, ok, senhor? Ah, ok, grato. Mike Zulu Lima, ciente. Mike Zulu Lima, obrigado, 4231. Ok. São 3520 no solo, os 43. Libéria direita, via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette, nessa escuta. Alfa, reporte antes da Juliette, mantém sua escuta, tá 3520. Alfa da Juliette, até 3520. 3520, até o portão 10, minha Juliette. Juliette 10, obrigado, até 3520. Azul 4221 para o táxi, alterna Serra Brava do Papá, autonomia 04025, POB 121. 221, táxi autorizado até o ponto de espera da pistona 0 via Índia, torre 1895, 1016, bom voo. 1016, torre 118, pistona 25. Mike Zulu Lima está autorizado a prosseguir com reboque até o portão 11. Zulu Lima, ciência. Azul agradece o Mike Zulu Lima, hein? Muito grato. Kenzo, somente vou para vocês aí. Obrigado, bom serviço. 221, alinhar e decolar, pistão 0, vento 15, 0 graus, 0612. Solo Salvador, é o Tom Mike Zulu Lima, solicitando autorização para ingresso ao Pátio 1. Autorizado, seu portão 11, reporte ao término. Ok, grato. Azul 4221, decola 53208, bom voo. 208, Bruno. Prato, bom dia. Azul 4221. Azul 4221, contato radar na decolagem, saí largo. Autorizado direto elefa, subindo para o 360. Direto elefa para 360, azul 4221. Azul 4221, chama Recife, interna 1260. Recife 126, decimal 0, Azul 4221, boa noite. Zulu Salvador, Altão Mike, Zulu Lima, informo sempre de reboque, posição 11 do Pátio. Muitíssimo obrigado e bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite. Altan 3520. No gate 10, autorização para Aracaju. Altan 3520, Aracaju autorizado nível 170. Via rota do plano. Pistão na 0, primeira curva esquerda, subida Conde. Após Conde, conforme rota. 5051 no transponder, controle 208. Autorizado Aracaju, nível 170, decola da 10 com curva esquerda. Na saia na Conde, após rota conforme, 5051 o transponder. 1208 ao controle, está 3520. Correto, por gentileza, corrija o transponder para 0260, chame pronto para pegar acionamento. Transponder 0260, vai chamar pronto. Salvador, bom dia, Golfo no 173, posição 7, formação de autorização São Paulo, Guarulhos. Voo no 173, Guarulhos, nível 360 autorizado, via rota do plano de voo, pistão na 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva, 54, corrijo, 5054, transponde o controle 120, decimal 8. 973 autorizado, São Paulo, Guarulhos, conforme, seu 360. Após a decolagem da pistão 0, curva direita, Nael, Leda, Módiva, transponder 5054 e controle 208. Correto, botão 7, chame pronto, 1973. Chama. Salvador, Azul Alfa FCA, Oscar, bom dia. Bom dia, prossiga. Azul Alfa FCA, Oscar, pedindo permissão, autorização para poder rebocar a aeronave do pátio 1 no posição 9 para o pátio 3, posição 4. Eu acho que aguarde um minuto. 3520, escuta. 1173, na escuta. 1173, na escuta, pra você. Tem uma previsão para o início do pushback? 5 minutos. Paciente, Alpha X Rio Oscar autorizado. Início do reboque, reporte ao término no parte 3. Alpha X Rio Oscar. Azul Alpha X Rio Oscar, ciente. Obrigado.